Saulo Salvador, é o Tan Mike Zulu Tango, na posição 14 do Pátio 11. Mike Zulu Tango, prossiga. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a posição 01 do Pátio 1. Autorizado, reporte no técnico, Mike Zulu Tango. Ok, reportaremos, muito obrigado.